Placa 1-1-2-5-1000, após o ano 3-3-1. Posição 2, livre o pushback somente do táxi 1729. Alpha Taxi. Terminal Aracaju, aquele controle 120 decimal 3. 1-2-0-3, graças, um bom dia. Controle 3859, pode voar Dael. 3859, direto Dael, está livre. Obrigado. E 5221 informa que cumpriu a restrição, está livrando 3000, acendendo para o 200. Está livre, livre ascensão 200, voando a EFA agora, ok? Aguardando para voar direto Vitória da Conquista. Da presente, autorizado ELEFA e aguardando Vitória da Conquista, o 5221. Lima, Kilo Zulu, táxi autorizado até a saída do pátio, seguiremos um 37 da Webjet que puxou no portão 2, a menos que tenha condições de táxi até a Delta e de lá decolar. Velocidade de aproximação final, completando o LS X-Ray, chamando Torre, 1-1-1-3-1-6. Torre 18-6, de 1-3-0 graus com 6-2-0. Pouso, pista 1-0, 0-7-3-3. Posição antes daquilo, Zulu 1-8-8-8. Matilde, aquilo Zulu, táxi autorizado até a Delta. Cruzamento autorizado da Alfa, no ponto de espera da Delta, mantém chamitor 1-8-6 para ingresso de decolagem. Lima, aquilo Zulu. Confirma, está autorizado o cruzamento da Alfa. Afirmo, 37 da Gol, vai manter posição aguardando o seu cruzamento. Ok, Lima, aquilo Zulu. Presidente da Lima. Guarde, coordenação 625. 1-8-8-8, após o 402 da Baeté, ingressará à esquerda via aquilo, pátio 3. Chame para ingressar no pátio 1, no portão será o 3. Tente avisar o aeronave após ingresso, pátio 3, tomarei para ingresso, pátio 1. Torre Salvador, bom dia, está 3486, passa Sintra, baixada e travada. 3486, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Lima, aquilo Zulu, mantém a ponte, espere e aguarde. Solo 56729 na web, está pronto para o táxi, com 97 a bordo, 4 horas e 1, com fins alternativo. 4 e 1, com 97, Charlie Fox não tem nada. Direita via Índia, ponto espera 1-0, turno no 8, decimal 6, altímetro no 0, 1-9, boa viagem, webjet 6729. 0-9, livre táxi, Índia, chama o ponto de espera, mensagem da nave. 733, prossegue pátio militar à esquerda. Firmo. No solo controlado aos 37, curva à esquerda agora, reporte, pista livre. Desbrando o nosso reporte na pista livre, 2736. Jet 6719, muito bom dia, tá pronto no ponto de espera 90, visual contrário, para a final. Gente, o seu número 2 para decolagem da pista 190, tem uma aeronave na Delta que vai decolar na frente do senhor, ok? Mantenha o escuta agora. Número 2, visual contrário, gente. Jaco Juliette, gente, mantém o ponto de espera da 97 e aguarda. 486, livre pouso na 10, o vento é de 1-3-0 graus com 7-9. Livre pouso na 10, 3486. 7-3-6, 4-3-0. todos ao com tráfego da Tana final? Após o pouso do mesmo, a linha mantém o no zero. César, ok, tem alguns tráfegos em sentido oposto, 2 milhas, mantendo 1.500, equipamento é um Papa A28 Alfa, engenharia moral. Trip 5221 da presente está autorizado, direto Vitória da Conquista. É autorizado da presente, Vitória da Conquista para o 5221, grava. Janeiro 6225, chame Centro Recife 1288, Alterno 260. Centro Recife 1288, Alterno 260, chame 6225. Bom dia, 3486. Bom dia, 3486, por favor, táxi autorizado Alfa e Kilo, confirmo, Kilo, parte 3. O senhor está fazendo o serviço de coleta de grama cortada ali na Alfa, para evitar a possível ingestão pela turbina. E chame para ingresso, parte no portão do Salão 9. Gente, então, livrou na Alfa, vai ingressar na Kilo, parte 3, e reportarei para ingresso, parte 1, tá, 3486. Lima Kilo Zulu tem livre decolagem da 10, venta de 130 graus com 5 nós. Zulu tem livre decolagem da 10, venta de 130 graus com 5 nós. Aeronave está levando contato comigo? Está vindo intercortada, a mensagem está vindo sobreposta. Faça o cheque no rádio. 3325-3259, bom dia. Escuta. 729 ali mantém 1-0. Ali mantém 6-7-2-9. Kilo Zulu decolou os 4-1 no controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, senhorita, bom trabalho. O Mike Eco Juliette, venta de 1-1 no 0 graus com 7 nós. Tem condição de decolagem na cabeceira 3-5? Sente, por gentileza, a linha e mantém cabeceira 3-5. Irmão. Salvador, contato radar na decolagem, suba ao 100. Direto Momo na presente, está livre. Direto Momo na presente, está livre restrição, senhor vertical de Momo? Afirmativo, está livre da restrição em altitude. Entendeu? Assista. 2, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LSX e reporte localizador. Nave 2.000, autorizado o SC, está autorizado. Meia 729 da WebSat, tem livre decolagem da 10, venta de 120 graus com 8 nós. Livre decolagem, é 70. Em relação a congestionamento de frequência, se o senhor puder fazer um relatório, alguma coisa que nos... que fizesse o comentário favoreça no caso, Fica à vontade, ok? A nossa briga é intensa também quanto a isso. Sem problema, a gente vai fazer um relatório de perigo. Obrigado. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, o livro de voo 360 via Bridge Upper, Zulu 16. Decolagem pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira mira, após curva à direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição Bridge, onde intercepta a rota e prossegue conforme o plano. O controle 120, decimal 8, a torre 1 no 8, decimal 612, acione o código 5106. Afirmativo, Guarulhos 360 na bridge, depois do Lu 16, decola da 10, mantém a pro até 2000, terceira milha, curva direita da El Leda bridge, depois conforme o plano. 208, controles, 286, torre, 5106, transponde, vou chamar 63 e o 9. Portão 10, chame pronto, hoje. Acusará. Meia sete dois nove da web, decolou agora as 4-4, 120 decimal 8, controle. 120 decimal 8, um bom dia. Bom dia, controle, web 6729, cruzando agora a 1500 pés, na Dayal. O contato radar na decolagem suba 360 e saída da EL. 360 da EL, solicita quando possível voar bridge. Web 6729, está autorizado, direto Lida. Lida, obrigado, senhor. 6729. Alinhado 35, Mike Eco Juliette, pronto. Gente, Mike Eco Juliette, tem nível de decolagem B35, vento é de 1,60 graus com 7 nós. Gente, iniciando agora, Mike Eco Juliette. Completa ILS em frente, chama a torre 1-8, desse mal meia. 8-6, obrigado. Tudo muito bom dia, Janel 6250, nível 150, formação Lima. Estando externo, baixando, por favor, visual para o hotel. 6982, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Fora do Paulo, mais rápido, Juliette. Gente, Mike Eco Juliette, controle 120, decimal 8. O número 1 já está no externo. Prossiga direto de TAP, 1250. Ok, posso acrescentar então high speed direto Duna para interceptar, amigo? Direto Duna não. Está livre as restrições de altitude e velocidade, prosseguindo direto Itap. Ok, livre restrição de altitude e velocidade. Direto Itap, o Chanel 62. Gente, Michael Eco Juliette, tem aeronave na curta final da 1-0? Você declara emergência? Negativo. Confirme? Negativo, senhora. Gente, faça um 360 curto pela esquerda, reporte interceptando a final da 1-7, aguardando a autorização para pouso. Gente, Michael Eco Juliette. Chame-se a 3-6-1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Dô, Lima, falta mais? Tripo, copiou o controle? esquerda, pode ser? Confirme. Pela esquerda. Permanente a 500 pés, confirme. Afirmativo, senhor, 500 pés. Gente, mantendo 500 pés, eu lembro para mais. Mais. Maquiaco Juliette tem livre pouso 997, o vento é de 130 graus com 79. É, que vai cair pra Juliette. Aprovação 350, informação é Michael, título 09.4. Pronto, cópia 350-6312. 312, aprovado Recife, nível 350, via Peru 58. Pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira mira. Pós curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8. Decimal 612, acione o código 5042, aguarde para o cotejamento, um minuto, por gentileza. O gol 92 na escuta, só. Firmo, livrou. Taxi em frente alfa, primeira esquerda quilo, via pátio 3, pátio 1, portão será o 04. Ok, alfa, quilo, pátio 3, pátio 1, para 04, o gol 92. O Oxenai 6312, coteja. Gente, 6312, autorizado Recife, nível 350, via Peru 58. Decola da 10, mantendo a proa até 2000, a foto curva esquerda, pega Puca, já montou na espera cara. Controle 120.8, torre 120.6, 5042, a próxima ano, proxenera 6312. Correto, cotejamento, chame ponto para puxar o instrumento, chame 6312. 6312. Gente, o Leão tava mais, confirma o teu AB. Bordo com 2 horas de autonomia. Não confirma o teu AB, confirma por gentileza. 04 a bordo, 04. 04 no teu AB, copiado, mantendo 500 pés. O Leão tava mais. Vai efetuar o cruzamento da Baía dos Santos agora ou manter aí margeando o litoral? Vai margear. Então mantém, me escuta, olhando para o Mike. O AB 721 no centro Recife, no 28125, no alterno 3325. 6729251-3325. Gente, Marquinhos Juliette, vai regressar ao pátio, coisa parecida? Tá autorizado o backtrack. O senhor vai ingressar no pátio, confere? Gente, comandante, para ingresso no pátio, você precisa se apresentar um novo plano, ok? O seu plano encontra-se vencido já. Então, por gentileza, chama a torre, chama o solo em 1219 quando para nova autorização. Motion M6250, prossiga para 2000 pés, está autorizado em LSX3, reporte do operador. Ok, desenho para 2000 pés, está no 019, autorizado em LSX3, Motion M6250. Juliette, chamando uma nova autoridade. Apresenta novamente um plano, ok? Obrigada, até a próxima. Alfa, para rotatória, nos ocupamos. Índia Lembra Alfa, torre agora, 183, mal meia. 182, Índia Lembra Alfa. Salvador, é o TP 5414, cliente da Mike, bom dia. 5414, bom dia. Pro de Mari para a chegada Mari, o contato radar estabelecido. Agora, 40 milhas para a posição Mari. Informe que não recebo o óleo Charlie, reporte da descida. Ok, reportar a ideal descida, confirmo que agora recebe Charlie. Mais uns segundos. Continuo sem informação, ok, da altimetria, o 5414. E vamos dar ele aqui pra mim. Agora sim, recebi. Nivelado no 130, 5414. É isso, 5414, confere. Índia November Alpha, tô no visual, tem livre pouso 97. O vento é de 190 graus com 79. Já pouso 97, Índia November Alpha. LS, Xanair 6250 completa LS, que foi chama Torre 18 nesse momento. Torre 18, até daqui a pouco, 6250. Salvador, muito bom dia, Xanair 6250 e LS, pista 10. 6250, tem livre pouso na 10, 20, 14 graus com 79. Eu posso pista 10, Xanair 6250. Outro 5494, pode parar na prova de TAP, aguardando para a descida? Está livre a prova de TAP, 5494. TAP 5494. November Alpha no solo controlado ao 59. Está autorizado, bate até a próxima. Afirma, autorizado até a próxima. Grande voo modificado ao Zulu 259, prossiga agora com as frequências visuais no 085, informe seu estimado de pouso. 400, copiado, aguarde a transferência das comunicações. Alô, Salvador, Oceano 631, o gate 10, puxa até questionamento. Situação 10, autorizado, time táxi, 631. Fazer ataque, 631. O Delta na escuta do controle? Salvador, 35221. 5221, a descida está livre para 3 mil pés, o altímetro no zero. Salvador, Vitória da Conquista, confere. Afirmativo, 5221, passa por cento. Já havia transferido, comandante, chame o centro Recife, 1288, alterna 1260. Centro 288-260, 5221. Bom dia, obrigado. Cerco Delta está mantendo no 1500 pés, confere? Comprou a de farol de Icapó. 02 no PLB, ciente. Desça para 500 pés. Mike Cudel está aguardando transferência de comunicações, reportando o passo de situação. Boa, 5414, ideal de descida. Agora sim, para 3 mil pés, 5414, altímetro no 09. 09 para 3000, 5414. Fala, Xané, 6250, livrou a pista. 50, táxi 3 da Alfa, Juliette, Pat 1, portão é o 2. Chame antes da Juliette. Alfa Juliette, para o Pat 1, portão 2. Xané 6250, vou chamar a Juliette.